is jealous for me. Love's like a hurricane, I am a tree, bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I'm unaware of my afflictions, eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. Nosso galardão, seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelera.